tarde, boa tarde! Nós somos a Aparelhagem no Auto Espanca e vamos fazer um somzinho aqui no baile de gala do Sarau do Escritório, apresentando o nosso último trabalho, que é o Cor de Abóbora. Para essa apresentação eu chamei meu amigo Rafael, do Projeto do Nada. Projeto do Nada fazer uma participação. Vai ser uma jam bem bonitinha. Microfone aberto, quem quiser falar algum versinho em cima, por favor, sinta-se à vontade, sinta-se mais do que convidado, que não vou ficar falando muito não. Vamos ouvir.